saber que cê tá em várias camas, em uma só. Pela foto, é fato que a falta que você me faz é bem maior que a falta que eu te faço. Pela taça do lado, eu tô só a um clique de conhecer o rosto do seu próximo passo. Saudade faz a gente pensar numas coisas absurdas de ciúme quente. Tipo, seria bem melhor ver você na bagaceira e ouvir todo dia uns boatos que tá misturando boca com cerveja. Seria bem melhor, mas você fez tudo ao contrário, só pra contrariar minha saudade. Tá em plena sexta de encontro marcado. Seria bem melhor saber que cê tá em várias camas, o que em uma só. E pra cantar com a gente, Diego e Vitor Hugo. Mariana e Matheus, Goiânia. Vamos lá, Chiquinho. Pela foto, é fato que a falta que você me faz é bem maior que a falta que eu te faço. Pela taça do lado, eu tô só a um clique de conhecer o rosto do seu próximo passo. Saudade faz a gente pensar numas coisas absurdas de ciúme quente. Quero Goiânia! Seria bem melhor ver você na bagaceira e todo dia uns boatos que tá misturando boca com cerveja. Seria bem melhor, mas você fez tudo ao contrário, só pra contrariar minha saudade. Tá em plena sexta de encontro marcado. Seria bem melhor ver você na bagaceira e ouvir todo dia uns boatos que tá misturando boca com cerveja. Seria bem melhor, mas você fez tudo ao contrário, só pra contrariar minha saudade. Tá em plena sexta de encontro marcado. Seria bem melhor saber que cê tá em várias camas, o que em uma só. Ah, meu Deus. Seria bem melhor saber que cê tá em várias camas, o que em uma só. Seria bem melhor agora. Valeu.